porra, chega um vez de novo, né, cara? Cara, esse negócio do comprometimento do Alexandre com esse negócio de GLS tá ficando complicado, cara. Porra, tem que demitir ele. Pô, não, mas MDM. Parece que o pneu lá do trilho lá que ele tava com o elétrico, com lá, furou, ele teve que ele que descer e tirar o pneu do elétrico. Puxa, aí então vou deixar o seguinte então. É. And if you want to, you can lean on me. Fala pessoal, bem-vindos a mais um, quer dizer, mais um Metacast, o podcast Metafosfato. Esse aqui é o podcast número 10. E hoje a gente tava sem criatividade, o Alexandre faltou, foi lá na passeata dele, foi lá comemorar o orgulho. Então, do petróleo também, tudo envolvido. Tudo uma coisa só, é a grande turuba. Então, e estamos aqui hoje com eu, quem sou eu? Harrison, e quem é você? Eu sou o David. Oi. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre um assunto assustador. De matar. Assunto de matar. Então aí, hoje vamos falar sobre... Sociopatas. Psicopatas maníacos. Killers. Assassinos. E tudo. Então é isso aí. Tire as crianças da sala. Então é isso aí, joga a vinheta aí. And you want to, in the dream of me. Então vamos lá, voltando aqui, Davi, comece explanando, comece dando assim um apanhado geral, o que viria a ser um psicopata, um serial killer, uma coisa, é a mesma coisa? Não, né? Não. O psicopata, o sociopata é uma pessoa que ela tem um distúrbio. É interessante que no livro na brasileira, agora o nome da autora eu esqueci, ela inclusive aparece sempre no Ana Maria Braga, o livro dela é bem interessante. Ah, ela sempre aparece no Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Que né, cara? É verdade. E você vê isso, né, cara? Você sabe que ela sempre aparece lá, né? Cara, eu não vejo porque eu não tenho tempo. Ah, se tivesse, você veria. Poderia, se não tem nada pra ver de manhã, acabar com o desenho. Mas vamos lá. Cara, olha, ela define no livro dela o seguinte, que a pessoa que sofre dessa doença é uma pessoa que ela é incapaz de amar. Incapaz de amar. Então o que é um sociopata? É uma pessoa incapaz de amar. Na verdade, assim, pelo que eu sei, mais ou menos, pessoa capaz de não sentir qualquer tipo de emoção, né? Exato. Tanto é de conseguir expressar e também, intimamente, ela não consegue sentir nada. Exato. Isso viria a ser, então, uma coisa física mesmo, neuronal, psicológica, não apenas uma pessoa que passa por um trauma. Exato. Então, tá então, então essa é algo que tá lá na pessoa, entendeu? Você pode diagnosticar, você pode perceber isso, mas é quase que é praticamente imutável. É isso mesmo, é um distúrbio lá e a pessoa não vai mudar. Então ela define isso como uma pessoa que é incapaz de amar. Então quais são as consequências? Nos níveis mais graves, a pessoa pode meio até se tornar um assassino em série, que é o conhecido serial killer. Mas nos níveis mais lentos, há quem estime que a gente esbarre com eles todos os dias aí, no trabalho, na escola, ou até mesmo dentro de casa, que é pra piorar. Então o que é definido então? Como é que a gente pode definir o psicopata? A pessoa que ela não tem sentimentos, ou seja, ela pode prejudicar o outro só pelo prazer de ferrar, entendeu? Como por exemplo, a sua ex-namorada. Namorada, meu caro ouvinte. Puta merda. Caraca, é verdade, faz sentido. Faz sentido. Por definição, ela seria quase um psicopata. Psicopata. Então é isso aí. Então, o assunto de hoje, eu não sei muita coisa, aí eu vou sempre dar essas cortadinhas com piadas infames. Vai lá, então. Então é aquele cara que, pô, pode sacanear o outro de graça, maltratar as pessoas só por aquela prazer da maldade. E a gente vê muito isso, pessoas que maltratam animais. Então o psicopata ele não consegue desenvolver amor. Ele tem uma relação dele diferente, de posse. Então quando o negócio pertence a ele, ele pode fazer o que ele quiser. Então ele pode maltratar, ser cruel e até matar. Há relatos, por exemplo, de pessoas, por exemplo, eu tenho um relato de uma mulher nesse livro, que ela fala que o namorado dela, ele chegava a ser instinto de crueldade. Ele podia ser muito carinhoso, mas ele podia ter assim, acesso de crueldade que ela ficava assim, assustada mesmo com ele. Ela conta uma história, uma vez que ela adotou um cachorrinho e o cara batia no cachorro assim, da pontapé, maltratar mesmo o animal. É um filho da puta. E tipo assim, ele não tinha nenhum sentimento, porque ele via a mulher lá chorando e ele não tava nem aí. Parece que ele sentia mais prazer quando isso tudo rolava. Então mostra que isso pode realmente, isso é uma realidade, e essas pessoas podem estar do nosso lado aí. É natural, até a gente vê, às vezes, falando isso, né? Que meu chefe é um psicopata, ele não se coloca no meu lugar. Bom, se ele é ou não, a gente às vezes não sabe. Mas realmente pode ser, né? Segundo essa psiquiatra, realmente pode ser. Ele realmente pode ser um psicopata. Ele pode estar lá te instigando, te maltratando, pra ele sentir prazer com isso. No caso, resumindo, psicopata, a psicopatia, ela é uma coisa neuronal ou psicológica, que você não tem emoção, não quer dizer que você vai sair matando todo mundo por aí, não quer dizer que não, seu chefe vai sair matando todo mundo por aí. Todo mundo por aí, claro. Entendeu? É, o psicopata, ele... É mais um estado psicológico mesmo. Interessante falar sobre isso, por quê? Porque todas as nossas ações, em geral, estão ligadas com emoções. Por exemplo, quando você mente, você é educado desde criança a entender que mentira é errado. Teoricamente, a pessoa que tem esse distúrbio da sociopatia, praticamente não tem esse limite, entendeu? Pra ele não tem essa questão moral de mentir errado. Então ele se torna muito habilidoso. Se sentir mal. Ele não tem essa consciência, entendeu? Então pra ele pode mentir de graça. Há um caso até que se relata que o psicopata ele pode chegar ao ponto de dizer que tem medo de altura e que já saltou de paraquedas várias vezes. Então é um cara que ele mente muito bem e ainda consegue convencer. E eles são hábeis nisso. É a descrição sempre isso. Até porque se ele não consegue expressar a emoção, expressar o sentimento, ele vai te convencer, porque a gente tem capacidade de perceber quando a pessoa tá mentindo, mesmo que seja mentindo muito bem. Claro, às vezes a gente é enganado, mas a partir do momento que o cara não expressa esse sentimento, essa emoção, ele passa totalmente desapercebido, né? Exato, exato. Então, por isso que há estudos que dizem, né? E tipo assim, estudos, você pode acreditar ou não. Eu acho que às vezes até um exagero nisso, né? Que dizem que, por exemplo, que parte considerável das pessoas que estão lá nas comunidades carcerárias, que estão presas, são psicopatas, né? São psicopatas, estão lá dentro, são psicopatas. Aí a gente leva ao segundo passo, né? Quando essa psicopatia, ela não existe apenas para prejudicar o próximo, no sentido assim de o cara simplesmente ter aquele estado. Quando ela chega no estado mesmo mais grave, que é o de se tornar um assassino. E é bom também destacar um outro ponto, né, que é o esquizofrênico. O esquizofrênico, ele não é psicopata. Como o próprio nome diz, esquizofrênico, o cara vive num mundo à parte. A gente pode citar como exemplo aquele caso que aconteceu aqui no Brasil, lá em Nova Iguaçu, se eu não me engano, do moleque que entrou na escola e saiu atirando em todo mundo. Ah, tá lá em Realengo. Exato. Ele não era um psicopata, ele era uma pessoa que sofria de esquizofrenia. E ele teve um surto cótico. É diferente. Aquilo ali aconteceu. Né, que ele vivesse assim, ele vivia num mundo que era só dele. Você vai ver as cartas que ele deixou, ele vivia num mundo separado. E naquele caso, em especial, foi um surto psicótico ali que levou ao extremo. O psicopata, não. O psicopata há níveis ali. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Vai citar até alguns nomes famosos e vamos entrar até que nos filmes aqui que a gente curte, ou aliás, que eu curto. O Harrison literalmente caga por esses filmes. Caguei pros psicopatas. Gente, vamos... I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone. Vamos começar aí por um, que é talvez o mais popular. É bom dizer que durante toda a história você vai encontrar figuras, você pesquisando na história, figuras que talvez se encaixassem nesse por assim dizer, arquétipo de um cara que podia ser sociopata. Calígula poderia ser, outros poderia ser, né, você pegar na história aí. Hitler. Essa é até uma boa discussão, porque às vezes as pessoas, hoje em dia, por isso que eu não aceito essa questão, né, de que todo mundo, um número considerável dos que estão presos sejam psicopatas, por quê? Porque aí você acaba meio que eximindo a pessoa do crime, né? Tipo assim, você acaba dizendo assim, não existe mais maldade, existe um distúrbio. Então isso quer dizer que uma pessoa que tem sentimentos, que raciocina de forma... Como um ser humano, não pode cometer uma maldade, só se ela tiver um distúrbio. É uma discussão complicada. Eu acredito que uma pessoa normal, consciente, que tem sentimentos, que pode ser uma pessoa boazinha para mãe, para o filho, pode cometer grandes crueldades. Então não dá para dizer que todo mundo ali é psicopata, que tem distúrbio, que é uma pessoa fora de si, que tem jogado manicômio. Eu acredito que Hitler era um cara mau mesmo. Eu também acredito. Isso não vem ao caso. Vamos mudar, cara, porque só isso. Falar de Hitler vai ser um podcast à parte. É, mas falando assim de um dos mais populares, que gerou pra mim a melhor HQ de todos os tempos, na mão do Alan Moore, que é o Jack Estripador. É o do Inferno? Do Inferno. O Harrison já leu o do Inferno? Cara, faz uns 3 anos que você me passou essa HQ, só que sabe como é que é, né? Vida conturbada, muita festa. Muita festa, muita mulher. Aí Não leu, pronto. Cagou pro... Caguei pro do inferno. Do inferno do Alan Moore. Cara, qual é a história do Jack Stripador? Em 1988, ele matou 4 a 5 prostitutas. Só isso. Só que os assassinatos dele tinham uma característica bem interessante. Que era... os cortes que ele fazia, a maneira como ele matava, indicava que ele tinha uma perícia, um conhecimento... O cara sabia o que estava fazendo. Exatamente, não tava isso. No uso da ferramenta que ele estava usando ali, que poderia ser, já se falou que poderia ser um punhal, poderia ser um instrumento médico da época, poderia ser uma navalha. Mas independente do instrumento que ele utilizasse, o camarada era perito. Por isso que se ventilou muito, que ele poderia ser um médico... Até mesmo o Alan Moore destaca ali que uma das teorias que ele poderia ser um açougueiro. Outras das teorias foi de que o ator que interpretava o Dr. Jekyll, né, do conto lá do Jekyll Ride, né, ele também entrou lá entre os suspeitos. É o cara do Médico e Monstro, né? Ah, tá. O primeiro intérprete dele na Inglaterra, lá, ele entrou como um dos suspeitos como um dos assassinos, dos assassinos lá do caso do Jack Stripador. Por que o Jack Stripador ficou tão famoso? Porque nunca descobriram a real identidade do meliante. Passou-se tempo, você tem aí mais de 100 anos já que aconteceu os casos, e nunca se chegou a uma identidade correta. Há alguns suspeitos, na época até chegou a alguns suspeitos, um suspeito mais que no fim ele foi achado já morto, já no Rio Thames. Então, tipo assim, você nunca conseguiu até uma figura. Bom, esse aqui é o culpado e ele pagou por isso. Ah, eu achei que tivesse, mas como eu cago pra isso, eu nunca tinha tido conhecimento, mas eu achei que isso tinha até hoje ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe. Por exemplo, o Alan Moore, ele brinca com isso porque ele apresenta um suspeito. Com base nas conclusões do livro Jack o Estripador, A Solução Final, do Stephen Knight, ele chega na teoria da conspiração, que é a teoria que mais todo mundo gosta, né? Porque quando é a teoria da conspiração, o Harrison até sabe melhor do que eu, porque ele que anda escrevendo esses artigos que nem lê aí de teoria da conspiração. E o Areva também fala sobre isso um pouquinho, né? Rafael Rodrigues gosta muito desse tema. É, o Rafael Rodrigues gosta muito desse tema. Então, tipo assim, a teoria da conspiração é mais deliciosa, é mais divertida. E dentro dessa teoria da conspiração, que é o que o HQ trabalha, ele aponta como sendo o médico... Da rainha. Da rainha, sendo o Jack Stripador. Por quê? Porque o príncipe, né? O príncipe era um boiolão. Na verdade, não era só um boiolão, ele cortava pros dois lados. Ele tinha engravidado uma mulher... uma plebeia lá, o que seria um grande escândalo. Além do fato dele ser uma bichona também, né? Que ele ia pra um clube de macho lá, só pra ter... Pra coabitar, copular com macho. Com os machos lá. Tu inventou essa palavra agora, cara. Coabitar. Com os machos lá. Ele também teria, supostamente, tido relações sexuais com a mulher. E engravidou a mulher, que era uma mulher que trabalhava numa doceria em frente... ao puteiro dos machos lá. Por isso que ele matava prostituta, porque ele tinha nojo de mulher. Não. Ah, a história da mamãe, ela arruma pro outro lado. A mulher ficou grávida, teve o filho. Aí qual era o lance? As prostitutas ficaram sabendo e partiram pra tentar tirar dinheiro. Chantagear. Exato. Aí a rainha pediu pro médico, olha, vê se resolve esse problema. Só que o cara tinha acabado de ter um infarto. Isso eu tô contando a história do inferno, não é, quer dizer que a história é real. É isso aí, o Davi tá contando a história lá do inferno. O Alan Moore, ele parte então pra essa premissa. Que a mulher foram lá chantagear a rainha e ela pediu pro médico real, né, o William Gould, dar um jeitinho. Só que o cara era meio já um psicopata, né, ele tinha tido um AVC, o cara tava meio estranho ele já. Ele tava com a baguilha virada nesse dia. E, pra piorar de tudo... O cara era maçom também, entendeu? Cara, como era... assim vou piorar, cara? Eu tenho amigos maçons, se alguém ouvir você é maçom, né? Vai pegar mal pra mim, cara. Não, tudo bem. Pra piorar no sentido, diz assim, pra acrescentar mais a trama, o cara era maçom e as convicções dele levavam ele a crer que ele estava cumprindo uma missão divina, uma missão especial. Então, nessa psicopatia dele, ele sai pra executar o plano lá, o plano sinistro lá, que ele achou que tinha sido incumbido. E ele vai matando todo mundo. É legal porque, cara, é um delírio narrativo do Alan Moore, cara. O cara mistura Aleister Crowley com Adolf Hitler, Cara, ele bota todo mundo na salada e ele fala que... E é interessante, o mais legal da HQ é até a conclusão dele lá, que ele vai acrescentando os fatos, dizendo de onde ele tirou aquelas referências. Cara, é muito maneiro. Como sempre, o Alan Moore adora chupiar a ideia dos outros, né? Cara, é muito bom, é muito bom. E há uma particularidade também no Jack Estripador, que foi as cartas que supostamente foram escritas para os jornais e para a polícia, na qual ele debochava. Essa particularidade é especialmente interessante porque anos depois, né, quase 100 anos depois, uns 70 anos depois, outro psicopata surgiria e também se tornaria mundialmente famoso por uma característica semelhante, até mesmo cometendo um número de crimes muito próximo, né, que é ninguém menos do que o Zodíaco. Help, I need somebody. Help. Not just anybody. Help. You know I need someone. Então vamos lá. Tu quer dar uma falada do Zodíaco, depois eu volto e falo de alguém que talvez eu conheça ou não. Não, pode falar do... Posso falar? Pode falar do... Então vou falar aqui de um dos poucos que eu conheço, cara, que é o Charles Manson. O Charles Manson, ele foi preso, passou 10 anos na cadeia. Quando ele saiu, ele resolveu fundar uma comunidade hippie. Ele chamava lá o pessoal pra fumar maconha, tal, tal, lá em 1950. Maresia. Sim, tchau. Isso foi em 1954, lá em Los Angeles. Aí tá, nisso ele começou a ser chamado de Messias, de pai, assim, o pessoal tinha ele como uma pessoa da família. Começou a ter... Não, é interessante, assim, que é só acrescentando, que ele, tipo assim, ele montou uma comunidade hippie, né, cara, num estúdio de cinema, né, que era um estúdio de Velho Oeste, abandonado, ele foi lá, os caras começaram a morar lá, e era literalmente um estúdio de Velho Oeste mesmo, que ele tava morando naquelas casinhas lá de Velho Oeste. Mas aí, prossiga. Aí o pessoal começou a ter ele como irmão, como chefe, como líder, tal. Ele começou a ganhar rebanho. Começou a ter uns casos lá no grupo dele, já tinha um grupo grande, de pessoas aparecendo. Começou a vir aquela teoria de que ele, na verdade, tinha criado uma seita e estavam começando a matar pessoas. Como não tinha prova, não tinha dados conclusivos, acabaram arquivando o caso e o Charles Manson continuou lá com a comunidade dele. Até que um belo dia, o cara surta e sai matando geral. Quer dizer, ele não saiu matando geral. Ele entrou lá na casa do Ronald Polanski isso. Matou a mulher dele. Matou a mulher dele, que tava grávida. Matou os dois convidados que estavam lá. Exato. O cara surtou geral. Inclusive, a gente até comentou... Na verdade, não foi ele que entrou, né? Foi a secla dele lá, o pessoal que seguia ele. Foi lá o pessoal dele lá. Bom, inclusive no outro podcast a gente comentou lá da música Helter Skelter, que teve um maluco que matou um pessoal lá, pegou o sangue e escreveu na parede Helter Skelter. Foi o Charles Manson que fez isso. Depois disso, foi acusado de ter cometido esses crimes. Inclusive lá na hora do julgamento o pessoal começou a defender ele. Não, que não sei o quê, que ele é nosso irmão, que ele é nosso chapa, nosso camarada. Resumindo, quando tava quase... O Charles Manson saiu de boa, ele resolveu soltar a franga e falou lá que odiava a humanidade e que não respeitava ninguém, que tinha ódio de todo mundo, que sentia nojo das pessoas que seguiam ele, que pra ele, tanto faz como tanto fez, ele cagava pra todo mundo. Não, o interessante é que até há pouco tempo, não tenho certeza, né, era até uma coisa interessante pra se pesquisar, ele tava vivo, né, acho que até a última pesquisa que eu fiz sobre psicopatas foi em 2010... Ele tava vivo ainda, cara. Ele velhinho, com a suástica que ele, na testa, ele rasgou. Lembrava até o Bastardo Sem Glória. Né? A primeira vez que eu vi uma imagem dele, eu lembrei disso também. Ele com a suástica, até tá velhinho, maluco. Ele pediu pra liberdade condicional. E é claro que não deixaram o cara sair, né? Depois do julgamento, ele e mais um outro maluco lá foram condenados à prisão perpétua, né? Prisão perpétua. Até hoje que ele tá lá. Ele saco, cara. Né? Mas tá vivo aí. Cara, esse é um ponto interessante, né, cara? Você vê hoje aí, essa questão, tipo, psicopata, pedófilo, né? Que eu também não saberia direito definir a diferença, né? Porra, cara, o cara abusa de uma criança. Entendeu? Você vai prender esses merda aí, vai ficar gastando dinheiro com esses caras? Para pra pensar. O Harrison que é mais bonzinho do que eu aí, pode contradizer. Mas, cara, tu imagina, esse cara tá lá comendo na custa do não, povo. Não, eu concordo, cara. Na verdade, eu nem concordo que presos normais sejam financiados por tanto tempo assim pela sociedade. É claro, tem um monte de contradição. E é aquilo que o meu pai sempre diz, que só quem vai preso é pobre e todo mundo ia morrer. Não ia ser justo, mas assim... No caso do Charles Manson, é óbvio que ele não era pra estar preso. Ainda mais pena perpétua. Quer dizer o quê? Que ele vai comer o dinheiro do cidadão a vida toda? É. Agora, dois detalhes interessantes. Tanto sobre o Charles Manson, quanto do Inferno, né? Que é literalmente a adaptação do conto lá do Jack Estripador. O do Inferno, ele não é a biografia do Jack Estripador. O Alan Moore, ele faz questão de dizer que aquilo ali é só uma visão, uma história. Aquele ali não é o Jack Estripador. O William Gould não é o Jack Estripador, provavelmente. E ele gerou um filme que foi o do Inferno com Johnny Depp. E o filme é uma merda. Ele, assim, a fotografia dele, o visual dele, é tudo muito bacana, cara. Mas o filme em si é uma merda, é horrível. Tu assistiu esse filme do Inferno com o Johnny Depp, que ele morre no final fumando ópio? Assisti um pedaço, mais longo. Cara, os caras pegaram o roteiro e misturaram dois personagens, que é o detetive, o Albert Line, e tem o cara que é o suposto vidente, que o Alan Moore faz questão de dizer que o cara não é vidente, porcaria nenhuma. Aí os caras misturaram dois, botaram o ópio no meio, o cara fica drogadão. O que eu conheço é a versão dos Simpsons, do Jack Estripador, que o cara tava lá matando todo mundo, aí o Tenente Wigan queria descobrir quem era, entrava lá no prostíbulo, saia caçando geral, aí do nada aparecia o Ralph fumando ópio, aí vai e fala assim, essa é a única forma que ele consegue dormir. Aí no final de tudo, descobre-se que o Wigan é que era o psicopata. Aí o que acontece? Depois de mais final ainda, descobre-se que tudo estava acontecendo na cabeça do Ralph enquanto ele fumava ópio. Do nada aparecem uns dragões voando, uma casinha, um castelo alto de uma nuvem e o desenho acaba. Que maneiro, cara! Que maneiro, hein? Continue sua pose ao papel. Cara, e sobre o Helter Skelter, sobre o Charles Manson, tem um filme chamado Helter Skelter, né? Helter Skelter. Agora fica difícil assim lembrar se ele é feito direto pra televisão. Eu sei que eu assisti, curti o filme, entendeu? Mas é tipo de filme que você tem que ter estômago, entendeu? Porque o Charles Manson é bem retratado no filme e o cara é muito escroto, cara. O filme é bem. Ele segue bem a história, pelo menos a história que é contada mesmo, é bem, bem interessante, mas o cara é muito escroto, então tem que ter um estômago mesmo pra aturar aquela merda, mas. E também tem, óbvio, a música dos Beatles, que não tem nada a ver com os assassinatos. Exato, o cara era um psicopata maluco, cara, e o cara pegou a história dos Beatles, ele achava que ia haver uma rebelião, né, mundial, e que ia sair todo mundo matando os negros, entendeu? Inclusive, Charles Manson, foi bom tu falar isso que eu lembrei. Teve uma outra história também. Por que que ele resolveu sair matando um monte de gente? Charles Manson, ele era um racista. Era um racista filha da puta. Então o que que ele fazia? Ele saiu matando um monte de gente, ele saiu matando o pessoal pra poder dizer que foram os negros que fizeram isso e causar uma revolução geral, uma rebelião total contra os negros, porque ele era um racista. É. O detalhe sobre a vida do Charles Manson é isso, que ele também era compositor de música, ele tentou, se eu não acho que ia ser compositor. Mas a música dos Beatles não foi composta por ele. Não foi. Se você não conhece a música, vai lá no outro podcast 9, que a gente fala dela. É isso aí. Mais um, agora falar sobre mais um serial killer, né? E a gente pode até alternar falando sobre filmes. O Harrison nunca assistiu nenhum filme serial killer, porque ele tem medinho. Você nunca assistiu nem Jason? Cara, eu acho esses filmes muito previsíveis, cara. Por quê? Explica. Assassino, aí vai lá, mata, dá uma faca no cara, sai aquele monte de sangue, aí o cara cai, no final, cara, que coisa tão previsível, cara. É previsível. Tá. Pra mim, fede nem cheira, cara. Sem nexo. É, bom, mas enfim. Falar agora um pouquinho do Zodíaco. O Zodíaco, ele tem uma particularidade interessante, porque em certo sentido ele lembra Jack Estripador. Ele tem poucas mortes, assim, literalmente confirmadas na ficha dele, né, que você possa afirmar. Mas o que é mais marcante no caso dele é que ele debochou da polícia, né? Ele mandava cartas pro San Francisco Chronicle, mandava para outros jornais. Ele começou literalmente a atuar entre 1966 e parou em 1974. A obra mais marcante que trata sobre o Zodíaco é um livro homônimo, né? O Zodíaco, escrito pelo Robert Gray Smith, que gerou um filme que mais ou menos pega ali um pouco dessa obra e acrescenta alguns outros detalhes. É com aquele maluco do Contra o Tempo e do Dia Depois de Amanhã. É, o nome dele agora. O namorado do Coringa, no Monte Break. É. Tem o Mark Ruffalo, o Robert Downey Jr. e... É o Hulk, o Homem de... Olha, o Hulk, o Homem de Ferro. E o ator que quase viu o Homem-Aranha, né? Ah, é, ele mesmo. Caguei pro nome dele também. Depois, o filme dirigido pelo David Fincher. Então, qual é a história do Zodíaco? Ele, cara, do nada, começou a matar um pessoal por aí. E tipo assim, não satisfeito em apenas matar, ele começou também a ligar pra polícia. Um dos primeiros casos dele, até o que é o primeiro que mostra, né, no filme, especificamente, não é o primeiro assassinato atribuído a ele, o que mostra no filme, ele faz questão de ligar para a polícia. Ele fala, ó, eu acabei de matar dois jovens em tal lugar, tal hora. Vocês vão lá que vão pegar ele, tá bom? Tchau, tchau e tenha uma boa noite. Caraca, que Natal. É, assim mesmo. Depois ele ainda supostamente ligou pra família, ficou respirando no telefone sem dizer nada. E esse mais ou menos o padrão dele. Se atribui, de fato, a, teoricamente, 6 mortes no caso dele. Só que o Robert Gray Smith, que era o cartunista do San Francisco Chronicles, diz que ele matou 37. Mais de... É, por aí, 37 assassinatos, ou mais, entendeu? Ou mais pessoas. Mas vamos por partes. O interessante do livro Zodíaco, escrito pelo Gray Smith, é que ele dá um perfil maior sobre o que é um psicopata e sobre a crença dele do comportamento, do em especial do Zodíaco. Rapidinho, por que, que ele tem esse nome, Zodíaco? Zodíaco? Putz, cara. Ah, eu sei. Porque sempre que ele matava uma pessoa, ele rabiscava assim no chão, no lugar do crime, umas marcas de Zodíaco, do essas bobajadas de astrologia. Então, continua aí. É, eu não lembrava do nome, não. Não lembrava do nome do porquê do Zodíaco. Eu li o livro, vi o filme, mas não lembrava. Mas enfim, o Gray Smith, ele explica no livro o seguinte, que o Zodíaco, ele era um psicopata que ele tinha prazer sexual nas vítimas. Como assim? Como ele não conseguia ter o prazer no ato sexual, quando ele estava lá com a mulher, talvez ele não fosse até impotente sexualmente, ele só derivava... Era um broxa, que otário. Ele só derivava prazer quando ele matava. Tanto é que as vítimas principais dele eram mulheres. Em 2 ataques em especial, homens também foram atacados, mas conseguiram sobreviver. Só as mulheres que estavam acompanhando ele vieram de fato a morrer. Então ele era um assassino sexual, né? Um psicopata sexual. Ele derivava prazer de matar as vítimas. Uma, inclusive, que ele mata no lago, ele dá várias facadas. Então isso acrescenta um dado interessante. O psicopata, ele deriva prazer do ato assassino dele, né? No caso, o serial killer. Ele deriva prazer do ato assassino dele. Ele tem que derivar prazer daquilo ali. E há um dado interessante que é explanado também no livro, que é essa característica em especial. Ele procura vítimas, em geral, com o mesmo perfil. Vai lá aquele perfil, por exemplo, ou é prostituta, ou são mulheres louras, ou são mulheres morenas, ou são mulheres novas, ou são crianças. Ele procura um número de vítimas sempre com o mesmo perfil. Agora, detalhe interessante. A gente tá falando, eu tô falando isso, mas é tipo assim, o Gray Smith, ele assumia que ele havia encontrado o assassino Zodíaco. O nome do assassino no livro, ele bota um pseudônimo porque o livro foi publicado em 85. Ele chama de Robert Starr. No livro, no filme, já aparece o nome real do suposto assassino, que é o Arthur Leif Allen, que morreu em 1990, se eu não me engano. Por que eu digo que ele é o suposto assassino e porque o Robert Gray Smith assumiu como ele sendo assassino? Porque o Robert Gray Smith, ele criou tanta convicção que esse é o seu fato, que ele passou a criar deduções próprias, até mesmo esses 37 assassinatos que foram aqui mencionados, isso tudo parte da suposição da cabeça do Gray Smith, né? Ele começou a pesquisar vários dados policiais, alguns dados são exagerados, assim, do ponto de vista dele, ele meio que exagera, meio que ele força a barra para se encaixar dentro da teoria dele, que o Zodíaco não era apenas um assassino, mas líder de uma seita satânica de serial killers que assassinavam pessoas em dias de lua nova, para oferecer sacrifício a Satã, né, ao diabo. Então, tipo assim, o Zodíaco, ele não era apenas um assassino, líder de uma seita satânica que fazia isso, que estava espalhado pelo mundo. Inclusive, a primeira vítima que é mostrada no filme, ela supostamente já conhecia a identidade do Zodíaco antes e possivelmente teria se envolvido com essas seitas satânicas de acordo com o ponto de vista e as pesquisas do Robert Gray Smith. Eu digo isso novamente por quê? Porque se você for pesquisar na internet, você vai encontrar várias pessoas desmentindo o Robert Gray Smith, justamente por causa disso. Porque dizem que ele forçou a barra para chegar àquelas conclusões, que nunca ficou atestado que o Arthur Leif Allen era de fato Zodíaco, embora ele fosse envolvido com pedofilia e alguns casos estranhos mesmo, mas nunca foi atestado que era ele. Tanto é que a polícia lá de Vallejo, onde é um dos casos, nunca aceitou que o Leif Allen fosse de fato Zodíaco. Há, inclusive, sites na internet que chamam o Robert Gray Smith de um grande mentiroso. Agora, falando especificamente do filme, que é com Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, até que fim. Jake Gyllenhaal. Tava esse enrolation todo pra lembrar aí. Jake Gyllenhaal, que é o que interpreta o Gray Smith no filme. O filme é muito bom. É muito bom. E melhor ainda se você não pegar nesse ponto, né? De não querer entender o filme como uma obra inspirada em fatos reais. Na verdade, é um filme sobre um serial killer, dirigido pelo David Fincher, o mesmo diretor do Seven, que trabalha com isso, cara, com essa questão do suspense, de uma época onde, pô, cara, você vê que as polícias não andavam juntas, né? Você tem rivalidade entre polícias de um governo, de um estado, de um município, que não há essa comunicação. Era a época onde você não, praticamente você não tinha computador, não tinha internet. Então o crime acontecia numa localidade e ele estava totalmente desconhecido para outra localidade. Então o Zodíaco podia passear por vários municípios e estados cometendo crime sem ninguém desconfiar da existência dele. O fato assim, que é talvez o mais marcante, que mais chocou as pessoas, é que ele mandava carta para o jornal e para a polícia, dando evidência de que ele de fato era assassino, e ele debochava de todo mundo e ninguém pegava ele. E gerou um outro filme também, que é o Dusty Harris, né? Que ele caça o assassino, que no filme se chama Scorpion, mas o Dusty Harris, ao contrário dos detetives da vida real, tem mais sorte e consegue meter duas balas no assassino do Escorpião, né? Que é uma clara referência ao Zodíaco. É, porque Escorpião faz parte do Zodíaco. É. Oh! É um bom filme. Eu digo isso de passagem ainda, o Harrison não assistiu Zodíaco? Não, o Seven, os Sete Pecados, com Brad Pitt, Morgan Freeman. Já vi. Mas aí, fala aí, Harrison. Cara, um que eu me lembrei agora também é o caso do Ed Glenn. Isso aconteceu também em 1954 também. Quer dizer, deixa eu começar do começo. O Ed Glenn, ele morava na fazenda lá, com a família dele, com o irmão, tal. E a mãe dele era religiosa, fanática e perturbada. Ela não deixava que os irmãos trabalhassem fora, não deixava eles terem contato nenhum com mulher nenhuma. E a criança foi crescendo, ficando daquele jeito, né, cara? Pô. Não pode ter mulher? Pode ter mulher, cara. Qualquer um fica doido. Bom, então o que aconteceu? Ele cresceu lá na fazenda, daqui a pouco ele se tornou um cara de meia idade já, um cara adulto, e nunca teve contato nenhum com mulher, nunca teve contato praticamente nenhum com o mundo exterior. O pai deles morreu, e pouco depois o irmão também, parece que a irmã morreu também, e a mãe dele também morreu. Morreu todo mundo. De causas naturais, vamos botar assim. Quando a mãe dele morreu, aí o bagulho ficou meio doido, o cara surtou. O cara pegou o corpo da mãe, levou lá pro sótão. De vez em quando, há de se acrescentar aqui uma coisa bizarra, de vez em quando ele ia lá no sótão e se masturbava na frente do corpo da mãe. Bom, até era um cara totalmente bizarro. Mas quando foi por volta de 54, ele resolveu praticar seu primeiro ato de crime. Foi lá, tinha uma mulher, o nome da primeira vítima dele foi Mary Hogan, ela tinha 54 anos, ele foi lá e matou ela. E pouco tempo depois, de novo, em 57, ele matou mais uma pessoa. Eu esqueci o nome dela agora, mas no caso a polícia encontrou ele porque testemunhas disseram que viram o caminhão parado em frente, tal, o local do crime, tal, por muito tempo, tal. Chegou, fizeram a investigação, descobriram, foram até a fazenda. Quando chegaram lá na fazenda, cara, os policiais se depararam com a cena mais tosca, pra dizer o mínimo. Simplesmente tinha um corpo todo estripado, enfiado numa estaca na frente da fazenda. Quando adentraram na casa, o cara usava um crânio humano como tigela de sopa. E ele usava adorno feito de pele de gente, pedaços de osso. Inclusive, esqueci de dizer, foi o filme que inspirou o filme Psicose. E o filme O Massacre da Serra Elétrica. Aí, quando os caras chegaram lá, viram o cara lá com um pedaço de gente espalhado por toda a casa, usando pele de gente como roupa. Aquela coisa, você já deve estar imaginando a cena aí. Aquilo, continuaram investigando e acharam o coração dentro do coração o coração humano dentro do forno do cara. A fivela do cinto era feita de mamilo humano. Era uma coisa, toscaria total. Eu não sou muito chegado a essas paradas, então é o que eu me lembrei agora. Cara, é bem bizarro isso daí, né? Ele gerou, então, dois filmes, dois clássicos, né? O Psicose é do Alfred Hitchcock, preto e branco, né? E é um filme que tá no inconsciente popular. Tem gente que diz que na hora do assassinato lá, do banheiro lá, o nego viu sangue colorido. Colorido. Tá no inconsciente popular. Inclusive, também tem até... Cara, se você já viu aquele filme Colheita Maldita, se não me engano, no final do filme, o cara, o monstro, sei lá, que porra é aquela, ele tá lá trabalhando, tipo, na oficina, e tem uma pele humana toda esticada, ele vai lá, coloca os olhos no buraco da pessoa... Ah, não, isso não é Colheita Maldita, mas é Olhos Famintos. E Olhos Famintos, exato. Cara, eu vi aquilo... Não! Então, eu vi aquilo e pensei assim, cara, isso aí é muito exagero, mas quando se depara com um caso desse, cara, tipo, desse maluco... Caraca. Do Ed Glenn, porra, tu pensa que o ser humano ele consegue fazer coisas bizarras mesmo, cara. O cara... cara usava pedaço de gente como adorno. É, cara. Então, cara, tu vê esse tipo de cena no Colheita no Olhos Famintos e tu percebe que não é exagero cinematográfico. Cara, eu tava pensando justamente nisso enquanto você falava. O Massacre da Serra Elétrica, eu sempre ouvi falar que era um filme assim, bem interessante. Teve um remake, mas eu nunca assisti nem a versão antiga, que tá disponível no YouTube. E nem o muito remake. Menos essa nova, que é a porcaria, né? É porcaria, não sei, eu não vi, né? Eu não conheço. É, eu sei, eu conheço. Eita ferro. Mas enfim. Cara, eu tento ver esses filmes, cara. Só que assim, já sei, ela vai olhar pra trás, aí não vai ter nada. Ela vai olhar pra frente e o cara vai estar na frente dela, ó. Continua. É, interessante. Bom, mas é curioso, né, também a gente acrescentar é que como esse troço, esse negócio de psicopata, desperta o interesse das pessoas, né? Como se desperta o interesse das pessoas? As pessoas ficam literalmente fascinadas por isso. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Cara, o outro que eu ia acrescentar, o nome dele é Ted Bundy, né? Ted Bundy. Ted Bundy. Cara, o caso dele é curioso. Veja por quê. O cara era bonitão, charmoso, inteligente. Ih, rapaz, o cara era eu. Esse cara sou eu. O cara tinha tudo pra ser um senhor, entendeu? Das galáxias lá, o cara sinistrão, pegar sem que der. Aí o cara se virou um psicopata. Matou jovens, fez uma porrada de merda, foi preso. Resumo da ópera. O cara preso, né, falando simplesmente por causa do... esse exemplo como um exemplo que, como um psicopata, ele causa o fascínio no grande público. Ele foi preso, mas mesmo preso, o cara continuava articulado. Pra você ter ideia, o julgamento vinha e ele conseguia se defender perfeitamente, sempre tentando dialogar. Engraçado, rapidinho, engraçado que esses caras sempre são muito inteligentes, cara. Mesmo que assim, que eles sejam anormais ou paranoicos ou esquizofrênicos, os caras têm, normalmente eles sempre têm uma facilidade de gesticular, de falar, de tudo, de realmente convencer, né, cara? Exato. E tipo assim, cara, tu para pra pensar nisso. O cara assassino, cruel, frio, e ele ainda consegue o quê? Uma legião de admiradoras. O cara recebia proposta de casamento de várias mulheres. Aí tu fala, mas que mundo é esse, cara? Cara, eu conheço meninas, cara, que dizem, ah, Bruno, quando eu sair da cadeia, vem pra minha casa. Eu tô falando sério. Na verdade, eu conheço uma que faz isso. Pelo menos você é um assassino safado, cara. Ah, não tem corpo nesse assassino, né? Você pode vir pra minha casa, meu amor. Pô, não, continue. Tô falando sério, cara. Eu conheço. Silêncio de silêncio. Não, tô falando sério, cara. Caramba, cara. Eu tenho um amigo que trabalha na polícia. Ele falou que isso é a coisa mais normal do mundo. Por mais absurdo que possa parecer, é a coisa mais normal do mundo. Ele falou que o que mais vê lá é mulher procurando um homem na cadeia lá e quer... coabitar lá com os caras, copular, ter relações sexuais. Tipo assim, o cara falou, cara, isso é a coisa mais comum do mundo. Vem mulher de tudo quanto é canto procurando macho lá na cadeia. Tu fala, porra, cara, isso não pode ser verdade. É, mano, é verdade. Tu imagina, o cara, psicopata frio, desalmado, conseguiu uma legião de fã, cara. E eu aqui, sozinho, cara. Aí, essa deu feio, né? Deu feio, cara. Pô, eu também, cara. Eu só me vi com essa papo de abraço que, pô. Essa foi honesta. Essa veio lá desistindo. Ah, então... Meninas, o Davi tá aqui. Momento. Bota a música aqui. Se eu pudesse ter você, meu bem. Ó, quanto bom seria. Entra aqui no Facebook do Metafosfato, você vai encontrar o Davi lá, meninos. Dê uma olhada, é um cara inteligente, um cara esperto, um cara sagaz. Eu só vou falar das partes boas que estão no cérebro dele, porque o resto é uma coisa. Tá estragado. Mas o que importa é o ser humano que somos dentro de nós mesmos. É verdade, é verdade. Que nascerá o amor em mim, mas que cedo teve fim. Tipo assim, essa admiração pro psicopata gerou, né, no cinema várias adaptações de serial killers, né? Fora o próprio Seven, que foi um filme que o nego disse que revolucionou a maneira como se faz filme de assassino em série, que já foi dito feito pelo David Fincher. E você também tem aqueles filmes chamados de slash movies, né? Que é filme de... maluco. De maluco que sai matando as pessoas lá, são os assassinos em série lá. Os caras vai passando a hippie em todo mundo e não perdoa ninguém. Mas, lógico, que o Brasil, grande Brasil varonil, não poderia ficar sem os seus representantes. Agora vamos fazer aqui uma listagem rápida aqui de alguns representantes nacionais aí que engrossam a fila dos assassinos em série aí. A gente vai citar aqui o nome, eu posso citar o primeiro, foi o Bandido da Luz Vermelha. Ele virou até filme, né? Tem até o filme O Bandido da Luz Vermelha, que é um filme famoso, nacional, filme famoso. O Bandido da Luz Vermelha ficou preso vários anos e quando saiu ele foi assassinado. Mas tem outros aí famosos, tem o Chico Picadinho. Vai citar alguns aí, ô... Cara, eu conheço o Maníaco do Parque. Tem Maníaco do Parque, é tem o Matador de Taxistas, devia ser de motoboy. Opa, se você é motoboy, ouça nosso podcast. Tem o Mestre Cão, sei lá, tal do Andarilho de Rio Claro. Adriano da Silva, o Monstro do... De Passo Fundo. De Passo Fundo. 12 vítimas, Rio Grande do Sul, de 2002 a 2004. Resumindo, rapaz... O Brasil tem um monte de matador também, matador. Quer dizer, Rio de Janeiro a gente sabe que tem um monte de matador, né? Mas vamos fazer aqui um apanhadão geral. Quer falar mais alguma coisa aí sobre psicopata? Quer indicar as pessoas aí que não sejam psicopatas e sair dessa vida de crime? Cara, é aquela coisa, né? Você tem esses casos aí... E se você mexer na história, você vai encontrar mais, né? Você vai encontrar mais esses exemplos aí. Então, se você esbarrar com um sujeito, ou no trabalho, ou na escola, ou qualquer lugar que seja, né? Previna-se, né? Não vai dar bobeira. Previna-se, use camisinha. É, não vai dar bobeira na mão desses caras, né? O cinema adora romantizar isso, né? Adora tornar isso um troço especial. Mas não é nada especial pra quem é vítima, né? Quem é torturado, quem sofre na mão desses caras, não necessariamente serial killer, né? O próprio sociopata, aquele sente prazer em maltratar, né? Judiar as pessoas, de animais, até os casos mesmo de pedofilia. Então previna-se, né? Não dá bombeira na mão dessas criaturas, porque a gente não sabe até onde pode ir a maldade, né? Cuidado com a internet. Exatamente. Menininhas, se é que a gente tem ouvinte. Ouvinte, não menininhas, vai. Menininhas, cuidado com a internet. É, tem um caso até interessante, né? Um caos rápido, né? Tem um caso passou na televisão faz mais ou menos um ano já, é de mulheres que estavam procurando o príncipe encantado pela internet, né, esse chá de relacionamento. No primeiro caso, o príncipe encantado roubou tudo que a mulher tinha. No segundo caso, ele roubou tudo que a mulher tinha. No terceiro caso, ele roubou tudo que a mulher tinha. E no quarto, sabe o que ele fez? Matou a mulher. Então, não dá bobeira, né? Príncipe encantado não existe. Então não vai dar bobeira. O psicopata, ele sabe ver o que você precisa, ele sabe manipular a situação, ele sabe dizer o que você quer ouvir. Então, cara da música do Roberto Carlos não existe. Que isso? É que a gente existe gente boa, cara. Estou ofendido. Existem pessoas boas, estou mas ofendido, até as pessoas boas têm defeitos, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos então vamos aqui, já que... Vamos para a sessão, para a próxima você sessão. Você fechou com chave de ouro aí falando rei. Então vamos partir para a próxima sessão, que a gente falar sobre um Quem Indica rapidinho, né? Indica, é um resumo da semana. Não, vamos também manter os comentários, cara. Tem comentário, cara? Tem, cara, tem comentário. Vamos, joga a musiquinha aí, joga a musiquinha. Paperback Writers, vamos lá, voltamos aí, vamos aqui partir para uma leitura de comentário rápido. Cara, essa semana bateu recorde desde o início do blog, hein, cara? Um monte de gente comentando, hein? Tá tirando comentário do... Um ano de blog tirou todos os comentários. Inclusive, até esqueci de comentar, o nosso primeiro post, que só foi um post teste sobre a história das histórias em quadrinhos, que nem teve imagem, nem foto, nem nada, teve um comentário essa semana. Um garoto aí chamado, acho que Kleber, botou um sorrisinho lá e disse, gostei. Legal. Post de um ano atrás, que nem eu me lembrava dessa bugrega. Legal, mas aí, legal. Você separou algum comentário aí hoje? É, vou começar aqui com um comentário do Cabeça Atual. Sobre o... Esse Cabeça Atual aí, o nome dele é Igor. Ele tem um blog também, depois... Depois vamos dar crédito aqui, o blog do Cabeça. Cabeça Atual, ele comentou sobre o Viagem no Tempo. Podcast sobre Viagem no Tempo. Se você não escutou, vai lá escutar e depois volta aqui pra ver o comentário dele. Vamos lá. O primeiro podcast que eu ouço de vocês tinha que ser esse mesmo. Hahaha. Eu adoro Viagem no Tempo e o filme De Volta para o Futuro. Sem dúvida, é o filme que eu mais vi na vida. Eu alugava na época do VHS ainda, depois gravei da TV, e quando as locadoras começaram a vender seus VHS, eu comprei também, e tenho aqui até hoje. Eu entendi o ponto de que o segundo filme foi desnecessário para a história, mas um detalhe é que não ia ter mais filmes depois do primeiro. Uma amostra disso é que o primeiro filme é de 85, e o segundo é de 89, e já o terceiro de 90. E foi gravado junto com o segundo. No caso, isso até foi comentado também no podcast. Eu comentei lá que os dois foram feitos ao mesmo tempo. Tanto é que tem continuação. No 5-2 acaba e diz, continua. Continuei. Exato. Aquele final do primeiro filme que aparece, dá numa continuidade, foi, segundo o próprio diretor Robert Zemeckis, uma piada. Ele disse que se imaginasse uma continuação, nunca teria colocado a namorada de Marty na máquina do tempo. Mas o filme foi um sucesso e os produtores quiseram uma continuação, então os roteiristas tiveram que trabalhar com o que tinham. Excelente podcast. Tinha outros comentários sobre a viagem no tempo, mas está longo isso aqui. Brincadeira. Comento em outra oportunidade. Parabéns, gostei. Vou acompanhar. Legal, cara. A gente agradece o comentário. Agora, os comentários rápidos, né, cara? É isso aí mesmo. É bom a gente sempre ficar... Que aqui a gente curte o De Volta pro Futuro. Eu acho que nem todo filme tem que ser, tipo assim, aquele filme que vai mudar a sua vida. Não, até porque De Volta pro Futuro é o melhor filme de todos os tempos. Aham, tá. Senta lá. Mas é aquela coisa, né, cara? Tipo, você hoje olha uma visão, assim, mais madura, a gente vê que tem aquela... assim, algumas coisas ali que não se encaixam tão bem. Mas é, sem sombra de dúvida, muito divertido mesmo, e eu prefiro continuação no primeiro. Mas é bem legal. É, deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui rápido aqui. A Patrícia Martins, lá sobre o comentário de por que nós adoramos os vilões, ela falou: gostei da matéria, Resso. De vez em quando eu paro pra pensar nessas coisas também. Por exemplo, o He-Man sem o esqueleto seria o herói mais chato do mundo. Concordo, Patrícia. Outra coisa, por que quando as pessoas sempre falam de vilões, elas esquecem do Coração Gelado? Eu até respondi ela: caraca, Coração Gelado foi lá no do Cis Carinhoso, cara. Putz, grilo, assim, bicho. Cara, eu me amarrava nele quando era pequeno porque ele tinha... Cara, eu sempre fui meio mórbido agora, pensando de uma certa perspectiva, cara. Você pensa, pode gostar de ursinhos carinhosos? Não, não pode ser normal. Não é porque... É porque ele parecia o ceifador, cara. O cara usava um capuz, não sei o quê. Cara, eu gostava dele. Coração Gelado, bom vilão. Concordo com você, Patrícia. Tem mais algum aí? É sobre a arte de mentir. Foi escrita pelo Jânio, né? Foi o... Jânio. O John destaca assim: gostei do artigo. Confrontar mentiras com o tempo. Mentiras com o tempo foi perfeito. Foi um artigo lá que o Jânio escreveu. Falando sobre a mentira, falando sobre a arte de mentir, tal, tal. E falou lá algumas crônicas lá, metafóricas e filosóficas, que o Jânio é meio filosófico. Aí ele foi falar lá: o tempo, a mentira sempre é confrontada com o tempo. Valeu, John. O Jânio hoje não tá, a partir de alguns podcasts mais à frente. Tem um podcast especial aí que ele vai participar. Até o próximo pode ser já a gente combinar, ele vai participar com a gente. Pode ser. Vamos ver que figuraça ele é. Muito louco. Muito louco. Um aqui sobre a Angel. Olha, a Angel tá aqui no... Comentou também. Até que enfim, tava na hora da família ver o blog. Ou não, né? Coisa vergonhosa. A Angel... pula essa vaga aí. A Angel é minha prima, cara. Porra. Tá, você não escuta o podcast? Eu acho que não. Espero que não. Angel, se você estiver ouvindo, o que tem de leitor troll aqui... Não, brincadeira, né? Só tem um instigamento quando alguém dizem algumas coisinhas, mas... Ó. A gente ainda tá novo ainda. A gente tá novo ainda. Bom, sobre os vilões. Bom, gostei do tema, mas discordo em parte. Não são todos os heróis que são bons apenas pelos vilões. É claro, Angel, eu também não falei isso, hein? Se acalme-se. É claro que se não existissem os vilões, não seriam necessários heróis. Mas os vilões que você citou, ou anti-heróis, como por exemplo o Motoqueiro Fantasma em V de Vingança, não são admirados pela maldade, e sim por exercer a justiça mesmo sendo cruéis. Não fazem mal a inocentes. Muito diferente do Coringa, que já é mal, é um psicótico. Porém, não me lembro de ninguém assim tão fascinado por ele antes da atuação extraordinária do Heath Ledger do Cavaleiro das Trevas. O que me fascinou mais no personagem foi o filme. Gostei do post e... gosto muito do vilão Megamente, porque no final ele se tornou bonzinho. Angel... eu discordo de você. Eu também. E você dizer que o Coringa, que não via ninguém dizendo que gostava tanto do Coringa. Claro, é inegável o fato de você dizer que o Heath Ledger deu uma contribuição do cacete mesmo para aqueles que não conheciam o Batman, o Coringa, o Heath Ledger ficou imortalizado. Mas assim... mais pra essa geração, mais atual. Mais pra essa geração. Né, mas você lembra do Jack Nicholson? Jack Nicholson de antigamente também marcou muito. Jorge Romero, mas voltando pro quadrinho e pro Batman... Pô, cara, é o mesmo que você pensar no Superman ser um Lex, cara. Não existe Batman assim, pensar em Coringa, cara. Mas assim, até acrescentando o ponto que ela destacou aí, cara, é coisa assim, a se pensar mesmo, né? Assim, o herói, talvez ele não precise de um grande vilão, que ele precise de um grande desafio pra provar que ele é um herói. O fato do anti-herói, né? O anti-herói é o cara que ele não luta por um motivo nobre ou romântico. Ele luta, em geral, pelos seus próprios interesses, o que pode envolver dinheiro, entendeu? Inclusive, rapidinho, deixa eu dar uma lida aqui no outro. Vou dar uma lida rápida aqui, que ele escreveu coisa pra caramba. Valeu aí, Amadeu Bessa. Ele escreveu aqui. Só comentando que vilão e anti-herói não são sinônimos. Eu percebi que algumas pessoas ficaram meio confusas. Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, eu não quis citar lista de vilões e nem de anti-heróis. Eu só quis mostrar porque, mais ou menos, porque que a gente gosta. É mais pela catarse. Aí ele acrescentou aqui que não são sinônimos, tá? Concordo com você, tá certo. Lógico, Claro, Aí ele comentou aqui também pra você dizer aqui agora, que o vilão é aquele cara egoísta que quer ver fins próprios, benefício próprio. Então, continua aí, dá uma continuada aí. Não, a questão do... Você tem vários heróis. Você tem um herói clássico, né, que ele não quer fazer o bem, mas acaba fazendo bem, ou ele não se acha preparado para fazer isso, mas ele acaba fazendo isso por causa das circunstâncias. Você tem um herói romântico que ele faz isso por causa da amada. O anti-herói é mais uma dessas facetas, né? Mais uma dessas características. Só que o anti-herói ele se tornou popular porque é a própria essência, como você mesmo colocou lá no artigo, né? Essa é a essência de você não gostar do tudo certinho. O cara não tem um padrão moral. Pronto, a gente pode citar aí o Jack Sparrow, né, cara? Ele faz o bem, muito mas não boa, é... Muito bom. Ele não é porque ele quer fazer o bem, não é porque ele quer ser é o... É quase acidental. É tipo assim, a coisa tá acontecendo ali, ele vai fazer, cara. Mas se você for parar pra ver, ele quer ganhar o dele, ele quer sair feliz, tomar o rum dele no final e sair tudo bem. Se a humanidade se der bem no final, ótimo. Mas se não der bem, o que eu posso fazer? Entendeu? Ele não vai perder uma noite de sono por causa disso. Que ele não tem rum. Entendeu? Separou algum outro comentário aí? Cara, tem um outro do Cabeça Atual aqui. Sobre os comentários que eu escrevi sobre o 007. Lembrando que aquilo não era uma crítica, era apenas comentário. Não acredito que teria que ser uma análise mais profunda e blá, blá, blá, você blá, tinha blá, que blá, ser blá, crítico blá. Também. Não, você tem que fazer uma análise, né? Eu não fiz análise, eu só falei as minhas impressões. Aí ele fala o seguinte, olha, o blá, blá, blá, que é o que eu coloco no filme, que o filme é cheio de blá, blá, blá, é explicável porque a temática deste filme é saber se no mundo atual, o pós-guerra fria e com tanta tecnologia, um agente com missão de matar outra pessoa é realmente necessário. Portanto, é um filme mais político. Outro detalhe é que este, junto com os outros três filmes anteriores, é um treinamento do novo 007, que começa imaturo, descontrolado e que mata qualquer um, até se tornar um verdadeiro agente 00. Percebe-se isso no final do filme, que restaura o M6 aos padrões clássicos de antes de 007 contra GoldenEye. Achei o filme excelente, com uma temática muito boa e atores fenomenais. Assim, cara, eu acho, gostei muito do seu resumo. Ele explica bem... O nome dele é Igor. Igor, né? O Cabeça Atual, mais uma vez. Você explica bem o que foi o filme, mas... tipo assim, eu dei nota 8 e a nota 8 se mantém. Quando eu digo blá blá blá, que é coisa? Eu não queria muito dar muito detalhe, até porque o filme já tava, já acho que mais de 2 semanas lá no ar, mas ainda assim é um filme muito bom. Eu acho que 8 tá de bom tamanho. O outro ponto a acrescentar, né, sobre o filme, que eu achei hiper divertido, esses pontos, né? Essa auto-homenagem que ele vê em quando pressa, o carro, o alça imagem que ele pega lá, que eu acho que a cena é fenomenal, muito bem filmada, a fotografia é um espetáculo, as atuações são realmente boas, a parte que o Javier Bardem aparece é um espetáculo, que eu acho que a questão ali que faltou pretensão, é você colocar um enredo mais impactante, mais... chamasse mais atenção ou mais cenas de ação pra tornar o filme mais... a urgência do filme maior. Mas é isso aí. Legal, gostei do seu comentário. Agradeço aí ao Igor. O Igor também participa de um blog, tem até um podcast lá. Vou botar o link aí embaixo pra quem quiser dar uma olhada. Acabou os comentários? Não, tem mais um rápido aqui, só... já tinha até comentado aqui do Amadeu Bessa sobre o vilão, que ele dá uma explanada aqui, um pouco mais longa aqui, sobre a diferença do anti-herói e do vilão. Aí ele cita aqui que o vilão é o traficante que faz mal a todo mundo, a família das pessoas que... Bom... E o anti-herói é aquele cara que desce do prédio e mete a porrada naquele fela da porta. Ele tá falando isso aqui porque no post eu coloquei o cara que passa de moto acordando todo mundo com fela da porta. O anti-herói é aquele cara que desce no prédio e mete a porrada nele. Obrigado aí também ao Amadeu Bessa pelo comentário. Também teve um comentário sobre o vilão, que é o do Bruno Toledo. Ele comentou que gosta da... que poderia ter citado também o Majin Buu como um vilão bom, mas é... Pô, tá de sacanagem. Não, mas lembrando que eu não quis fazer lista de vilões, fui mais pra dar uma explanada mesmo com o cartaz. Esse tema dá até um podcast. Pô, dá, cara. O vilão dá um podcast só pra ele. Inclusive... Mas o Coreba já fez isso, né? Acho que todo mundo já fez isso. Inclusive teve até o... Qual o nome daquele maluco mesmo, que eu esqueci o nome dele? Haroldo Parola. É porque o Bruno, ele comentou lá também, a mesma coisa que a gente comentou. O Bruno, namorado dela. O Bruno comentou lá, pô, o Coringa só ficou bom depois do filme, cara. Aí o Haroldo Parola colocou lá, Ah, quer dizer que o Coringa só ficou bom depois do filme? Eu gosto desse tipo de comentário, porque mostra que a pessoa não sabe o que tá dizendo. Pô, cara, não dá esse mole, não, cara. Se a gente, cara, se a gente tivesse leitor igual os leitores do MDM, ia ser xingamento até amanhã, ia ser uns 700 xingamentos, literalmente, cara. É, nem que ignora isso, só que o cara não sabe o que tá falando. Que isso? Que isso? Nem que não, deixa ele, sabe o que tá falando, então, coitado. Mas isso aí. Vamos agora rapidinho pro Quem Indica dessa semana. Paperback Writers. Essa semana, o que aconteceu de importante? Segunda-feira, dia 26 de novembro, passeata no Rio de Janeiro pelos royalties de petróleo. A gente dessa vez não teve o Sérgio Cabral chorando, mas a Dilma finalmente sexta-feira vetou os royalties do petróleo. O royalties, né? Mas tá certo ou tá errado, isso vai do ouvinte, mas foi aí que aconteceu essa sexta-feira. Outro fato aí. Pô, cara, eu acho que o fato mais relevante da semana foi o falecimento do Geomir Betting, né, cara? Do Jornal da Band. Merda, né, cara? Porra, cara, o cara... Fiquei sentido, cara. Não, eu também. O cara, Mauro Betting, o filho dele, fez uma declaração ali de amor. O pai dele fez uma nota. Eu vi, muito boa. Boa, lágrimas, cara. Triste, bicho. É triste que você perde jornalistas de verdade, né? E a gente vai ficando cada vez... Cara, e assim, na minha opinião, hoje em dia tem poucos jornalistas que realmente valem a pena que você dizer assim, pô, esse cara... Inclusive, por exemplo, o Boechat, pra mim, é um deles. Tu falou que o Boris... Tu gosta do Boris Casoy, Boris, né? Casoy, né? Eu Boris gosto Casoy. Do Boechat, cara. O cara não tem papo na língua. O Geomir Betting... Isso é uma vergonha. O Geomir Betting tá lá, dele também, fazendo por críticas sociais. Porra, é uma perda realmente... Reparável. Então, tem alguma outra coisa aí? Rapaz, essa semana teve aquele... O filme, o lançamento. O Batman. Batman, aquele eunuco. É, cara. O Cavaleiro das Trevas ressurge. É o filme que, de longe, acho que é o mais discutido do ano, cara. Entre as pessoas que acharam esse o melhor filme de todos os tempos. Ou o pior de todos os tempos. Entre os que acharam bom, mas não acharam melhor que o Cavaleiro das Trevas. Entre os que acharam bom, mas não acharam melhor que nem o Begins, nem o Cavaleiro das Trevas. Entre os que acharam uma merda. Entendeu? Uma decepção maior do que Homem-Aranha 3. Homem-Aranha Restart, entendeu? Eu acho que é o filme mais discutido do ano, cara. Você vai, cara, o que você vê em fórum aí de blog, você roda e acaba no Batman. Roda sua piranha, roda. E acaba no Batman de novo, o nego falando mal do Batman, falando bem do Batman. E acho que é um filme que, cara... Vamos fazer o seguinte, alguns podcasts mais à frente, a gente vai fazer um reviewzão sobre alguns filmes, o Batman vai estar nele, então não vamos se aprofundar muito nisso, não. Mas é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Quem indica? Vai indicar o quê? Só indicar? Vamos lá, começa tu aí, que eu tô... Cara... Eu ia falar na última semana do... que eu cortei. Cortou, né? Teve uma viada. Inclusive, no último podcast, eu caguei pro Death Note. Cortei na hora que ele ia falar. Cara. Pode ir lá ver que no finalzinho eu xingo ele. Diga, vai. Cara, Death Note, bicho. Eu comecei a ler Death Note, cara. Mas, pô, bicho, não dá, cara. É meio escroto, cara. Ah, você indicar, ainda bem que eu cortei, porque você indicar é uma coisa ruim, né? Pô, cara, eu tentei ver o filme. Cara, o filme é intragável. O filme japonês é intragável. Pode ser que melhore, entendeu? Eu tô ainda acho que no quinto ou sexto, né, o mangá. Mas, pô, tá difícil de aturar, cara. Pô, o cara tinha tanta opção na trama de fazer um troço épico, grandioso, ou mesmo uma trama mais complexa. E a decisão dele de, pô, botar aquilo ali, tipo, quem já leu sabe do que eu tô falando lá do L versus o maluco lá, o cara que fica com Death Note. Tipo assim, eu tenho curiosidade pra saber como é que aquela trama toda vai chegar ao fim, entendeu? Porque eu realmente não conheço muito da trama. Mas eu realmente fico um pouco decepcionado, eu esperava mais, assim, eu esperava uma abordagem mais madura do tema. Mas, como tá no começo ainda, né, eu vou ainda continuar com a indicação do 20th Century Boys, tá saindo aí todo mês o volume. Cara, é um baita mangá, cara, que tem uma história de ficção científica. Eu tava lendo os três juntos, tava lendo o Eden, tava lendo Death Note e o 20th Century Boys, cara, mas parei com todos, tô só com o 20th Century Boys, porque esse mangá é bom, cara, muito bom mesmo. Eu não gosto de fazer prognósticos, dizer que é a melhor de todos, mas eu tô curtindo muito mesmo. Se você ainda não leu, procura pesquisar, tem alguns artigos nele na internet, e vale a pena, cara, vale a pena investir. Tá R$10,50, eu acho. Tem inclusive no YouTube alguns vídeos maneiros, até esqueci da menina aqui, que faz umas análises, é legal. E aí, Harrison? Cara, eu vou indicar um filme que ele já tem, cara, eu acho que tem menos de um ano, mas como não sei a data, foi até o Davi que me passou. Cara, se você é nerd, veja esse filme, ele é bem engraçadinho. Ele não é uma comédia que se diga, nossa, que comédia cômica. Mas, assim, comédia vale a, cômica. Vale a pena deixar a dica que é o filme Paul, P-A-U-L, não, do ET. Cara. Não, eu gostei, cara. Assim, o filme, de cara, tu já percebe logo, tem uma apanhada geral, que o cara são dois nerds. O filme já começa na Comic Con. Não, é legalzinho, é legalzinho. Os caras mas estão... acho que, em comparação aos outros dois filmes com essa, com o Simon Pegg e o Nick Frost, esse é o mais fraco. Não, com tem certeza. O, uma, quase todo, todo quase, quase todo mundo morto. E o Chumbo Grosso. O Chumbo Grosso tu não assistiu, não, né? Não, eu tenho outro também que é, acho que é Maratona do Amor. Esse é ruim. Qual? Maratona do Amor. Ah, Maratona do Amor. Maratona do Amor. Que é inclusive com os três caras do Todo Mundo Quase é, Morto. Mas só que não tem o Nick Frost, que é o gordo. Só tem um dos dois caras. Só tem só. É o cara que morre lá no bar lá. É, vem cá, mas assim, o Paul, os caras estão saindo da Comic Con, são dois nerdão, os caras também gostam de teoria da conspiração, estão viajando pelaqueles caminhos, são pontos turísticos, área 51, não sei o que, não sei o que lá, do nada eles esbarram lá com o extraterrestre. Aí só que o extraterrestre tem nada que eles pensaram, né, o cara é todo totalmente descolado, fuma, puxa baseado. E a história vai se desenrolando, tem aquela comédiazinha. Tem as piadas, tem né? Tem as piadas. Tem com Spielberg. É, tem as piadas religiosas. E também tem, o que eu achei engraçado, que o ET tem capacidade de ficar invisível. Como? Prender a respiração. Mas pra ele ficar realmente invisível, ele não pode estar usando roupa. Porque senão a roupa aparece, aí ele fica pelado no meio do grupo lá, coisa aí. Mas é engraçado, cara. Fica a dica, eu achei engraçadinho o filme. And if you want to, you can lean on me. Vou indicar o Batman, que a gente tá falando lá, aquele eunuco. É, cara... O filme do Batman acabou de ser lançado, foi lançado hoje. A data estava prevista pro dia 3, mas foi lançado hoje. Foi hoje. Eu até pedi pra minha mãe dar uma olhada lá na loja americana, quanto é que ela tá pagando mesmo pra gente dizer o nome dela. Chegando lá, minha mãe disse que só tinha a versão Blu-ray ou a versão simples. Com a versão dupla, só R$7 mais caro, eu falei, ah, então deixa. É porque acabou então, cara. Ela diz a menina lá que acabou, foi o primeiro que saiu. Pô. Aí o que acontece? Depois de amanhã, minha mãe vai dar um pulo na Saraiva que ela trabalha lá do lado e comprar a versão e eu indico, tá? Ó, versão simples tá R$37, se não me engano. Mas a versão simples, a caixa da versão simples é maneira. É maneira. É o Bane andando. Isso, com isso. Isso. Crepada, tem a mas... versão dupla, que é aquela capa alaranjada. É. Os dois DVDs lá preto, tal, tá R$47 e pouco. Tem o Blu-ray, que tá, eu acho que por volta de R$70. E tem a versão fodástica, que provavelmente, desculpa dizer isso, mas nenhum de vocês ouvintes vai chegar a tê-la nas mãos, que é a americana. Tem um amigo meu que tem, que é aquela que tem uma caixa de vidro com a máscara do Batman quebrada. Pô, o Érico Borgo, do Omelete, mostrou essa semana, é uma versão vagabunda. Tá R$400 aqui no Brasil. Acho que aquele troço é tudo mal feito, é? Né? É, porque na verdade feitão, é o seguinte, eu ainda não vi, mas o menino que a minha mãe trabalha tem. E ela falou que tá lá exposto lá e tá numa caixinha de vidro. Ela falou que é maneira. Não, é bonito, esteticamente bonito. Mas assim, se você tem R$400 pra jogar no lixo, se você comprar lá direto dos Estados Unidos, porque acho que nos Estados Unidos tá. Acho que ele tá comprou direto dos Estados Unidos mesmo. É, na Amazon. Então é isso, se você puder comprar, compra aí que é bom, o filme é bom mesmo. É legal. Tirando todos os furos do roteiro, ele é bom. Cara, tipo assim, no fim das contas, os furos do roteiro não são nem tão furos. Não são nem tão furos assim. É mais uma coisa assim, esse é um filme. Que o Nolan não se preocupou mais com detalhes. É mais importante com o todo, entendeu? Mais importante é o todo. É você analisar aquela coisa toda da jornada do herói. Eu acho que o filme é excepcional. E eu já tenho um veredito. Eu dizia que eu não sabia se ele era melhor que o Cavaleiro das Trevas. Na minha opinião, ele é o melhor, aventura não, do Batman. Cara, que isso. Mas não. A gente deixa pra discutir não, isso depois. Então agora eu tenho que falar. É uma grande homenagem ao Batman? É, maior do que qualquer outro filme. Pra mim foi. Fechamento fechou com chave de ouro. Afinal de contas, o herói se sacrifica pelo povo. Pra mim foi inegável isso. Agora, dizer que é melhor do que o Cavaleiro das Trevas? Não, cara. Que isso? Olha só. Pro Begins, eu dei nota 8. Pro Cavaleiro das Trevas, eu dei 10. Pra esse, eu dei 9. Mas assim, é bom? Muito bom. Mas melhor do que o Cavaleiro das Trevas, não. Não, cara. Tipo assim, eu ilustro, né? Cara, vamos o Cavaleiro das Trevas... Vamos começar a briga aqui. Eu vou puxar minhas armas, ele vai puxar as armas nerd dele. Vou puxar os batidantes. Cara, tipo assim, o que rola? Essa é uma discussão eterna. No meu ponto de vista, os dois filmes estão no mesmo nível. Eu concordo contigo quando concordo diz que Begins, está no mesmo nível, mas Begins assim, em questão tá um de degrau roteiro, abaixo. Até em roteiro é melhor. Continua falando. Mas aí que está a grande discussão. Filme não é só roteiro. É o que acontece, assim, geralmente com cinéfilo novo, a gente, por exemplo, quando a gente vai avaliar um filme, o que a gente avalia? O roteiro. Você não sabe dizer o que é a fotografia do filme, você não sabe dizer que mais ou menos, né? O que é a decupagem, né? A montagem, por que é a decupagem do Cavaleiro das Trevas tem erros, porque que tem... edição. É, no Cavaleiros da Treva Ressurge tem mais erros ainda, entendeu? Então, isso tudo aí é uma coisa assim que do espectador comum escapa. Eu acho que o Batman, cara, principalmente o Ressurge, ele é um filme que, sem fazer trocadilho com o nome, né, o Rise, ele transcende essas coisas, porque o que ele propõe é muito maior, é muito maior. Eu acho isso comovente. Você vê isso tudo num filme, que é um filme pipoca, você vê lá a questão do você superar os seus problemas, você vê uma crítica a todos os governos, né? Você fala que todas as formas de governo são uma merda. Você tem escutado aí pessoas dizendo, eu vi crítico dizendo que o filme, dando zero pro filme, porque fala que o filme faz uma propaganda dos Estados Unidos, ou faz uma propaganda do governo Bush. Os caras entenderam errado, cara. Na verdade, o que o Nolan fala ali é que todos os governos são uma merda. Que independente de onde você esteja, você vai se ferrar. Entendeu? Ó, o plano lá de Gotham, vê se não é um plano parecido com o do governo Bush. Eles inventam uma mentira para fazer algo que era aparentemente necessário, que era prender os bandidos. O governo Bush, eles inventaram uma mentira de uma bomba química, de uma arma química, para ir lá matar o Saddam Hussein, que era um cara mau. Pô, todo mundo sabe que o Saddam Hussein só fazia merda. Mas aquilo tudo ali era uma mentira. E o que, que o Bush fez? Esqueceu do povo. O que, que o governo de Gotham fez? Esqueceu do povo. Inclusive, não... os Estados Unidos montou a farsa das Torres Gêmeas. Ah. Mas deixa eu falar. É, cara, então isso tudo você vê no filme. Tá bem, você não dá tanto destaque aos pobres, você não tá dando destaque aos... Mas é um blockbuster, cara. É um filme que tem que agradar o grande público, entendeu? Aí o nego fala, ah, não, é porque a coluna do Batman. Cara, aquilo ali não faz a menor diferença. Não. Pra mim não fez diferença nenhuma nesses detalhes. O que eu tô falando mesmo... A cena dele escalando, cara. Cara, tu vê aquilo ali. Cara, Rise, cara, Rise é isso, é você acender, você se tornar algo melhor. Quando você acende, você se torna Aliás, uma pessoa melhor. Aliás, pra mim esse filme foi o mais metafórico de todos. Exato. Todas. Eu concordo. Mas tipo assim, eu não posso discordar de você quando você diz que o Cavaleiro das Trevas é melhor. Eu só posso dizer assim, que no meu gosto pessoal, o Ressurge é muito mais comovente. Mas diz aí, por que tu acha que o Cavaleiro das Trevas não é uma obra-prima? Cara, eu achei melhor mesmo. É, quase uma obra-prima, cara. Aí. Não, mas vamos lá, cara. Outra coisa que tem que se desmistificar. Não, ninguém vai te explicar o que é uma obra-prima. Você não precisa, uma obra não precisa ser perfeita, claro, porque claro. Nós somos imperfeitos, cara. Claro. Uma obra artística não precisa ser perfeita pra ser... O que eu gostei mais foi que, além de ele ser bem fechadinho, e uma coisa levar a outra, tem uma trinca realmente... Uma coisa intrínseca, parece uma teia de aranha. Você tem um Coringa, que é um anarquista, que tem um cara, e tem um cara bonzinho, que o Batman quer tornar ele o herói, no caso, e o Coringa consegue converter ele pro mal. No fim, você tem dois vilões, dois grandes vilões, aliás, do Batman. Não é uma coisa cansativa, porque todas as cenas ali, cara, 95% das cenas são importantes pro enredo, as cenas emocionais... As cenas do Coringa, principalmente, as cenas anarquistas, tudo. Cara, até a cena que você diz assim, ah, isso aqui é dispensável. Cara, se você parar a pensar, tem alguma coisa lá na frente que vai servir isso aí. Já o Rise tinha partes que chegavam a ser meio cansativas. Mesmo sendo partes até importantes, um filme quase 3 horas, pra mim não foi problema, porque eu gosto de filme longo. O Cavaleiros das Trevas eu achei mais, mesmo sendo um filme... Vou botar lento. Cara, a diferença deles é de 15 minutos. Sabe? Não, mesmo sendo um filme lento, eu digo lento porque se você comparar com Transformers da Vida... Oh. Eu tô falando assim, não é aquela coisa frenética. Tá. Mesmo sendo um filme lento, uma coisa leva a outra. E você em nenhum momento para e pensa assim, tá bom, vamos logo pra outra cena. Não, esse não. Você, algumas partes você realmente pensa, tá bom, cara, dá uma andada aí, vai pro desfecho aí e tal. Que eu quero ver a próxima cena. O cara de terra não, cara. Pra mim... Não há uma cena que eu pense... Dá pra cortar, igual dá pra cortar. 007 ali, que você pode cortar uma cena, isso, pelo menos pra mim, cara. O cara, todas as cenas, uma leva a outra e leva a outra. Você tem razão. Pra mim, eu gostei disso por causa disso, principalmente, e óbvio, não. Pela anarquia, pelo você Coringa. Você tem razão. É tipo assim, eu vejo pessoa criticando o Ressurge, pedindo, não, porque é muita mentira... Porra, cara, você não assistiu o Cavaleiro das Trevas, não? Sem o Batman cai do prédio, agarrado com a Rachel em cima de um táxi. Ser mentiroso pra mim não há problema nenhum, porque o filme é pra ser mentira. Se eu quero verdade, entre aspas. Mas se o Jornal Nacional, né? Entre aspas. É uma piada, né? O filme tem que ser mentiroso. Pra mim, quanto mais mentiroso, melhor. É, não, é lógico. Mas assim, pra mim isso também não é problema. O que eu realmente pensei foi esse ponto. Mas eu acho... Cavaleiros das Trevas fechadinho, trincadinho, teia de aranha, uma coisa leva a outra... ressurginal. Algumas coisas pareciam ser meio jogadas. Deu certo no Cavaleiro das Trevas? Vamos fazer aqui também como aquela cena dele... Bom, vamos falar. Não, cara, eu discordo, cara. Eu acho assim, eu concordo contigo quando você diz que esse é um filme que ele é mais assim, como é que a gente pode dizer... Ele fala mais de conceitos pessoais, de ideias pessoais, do que basicamente a ação tá ali pra... Não tá ali pra... Simplesmente pra entreter. Aquela cena... A cena do bingo do Bane mesmo, que ele tá lá no estádio, que é a cena que tu não quis falar, que ele tá falando... Cara... Exatamente. Tipo assim, você notou a metáfora toda ali? Não, claro que notei, uma cara. Uma criança cantando o hino dos Estados Unidos, a voz notei, dela, cara, a inocência, não... o Bane... Isso, que deboche. O próprio nome do Bane já diz alguma coisa a respeito disso. E deboche, fala, olha que bela voz. Mas é que eu não consegui... quando eu vi o trailer... Você vê ele falando de liberdade, agarrando o detonador da bomba, cara. Sabe aquela coisa assim, ele falando? É como se ele falasse assim, cara, olha... Estados Unidos tá uma merda e você só vai ter liberdade se você tomar o poder, cara. Se me seguir. Não, aí é que tá. Mas enquanto ele fala, ele dá liberdade com a mão, ele tá... Cara, aí é que tá. Aí é que outra, tá. Cara. A cena do trailer que eu mais queria ver, além da quebra da coluna dele, do Batman, era essa cena do estádio. Tanto é que a cena principal do trailer é a cena do estádio. E no fim, quando eu tava vendo... Aliás, na segunda vez que eu vi, eu fui duas vezes no cinema. Eu pensei assim. Eu pensei assim, cara, isso aí... Falando no microfone, o Coringa falou no telefone com o navio. Tá falando que o povo tem que tomar poder? O Coringa falou que o povo tinha que decidir quem morria ou quem vivia. Aí o que eu pensei ali foi o seguinte, deu certo no segundo, vamos repetir no terceiro. Concordo contigo, concordo. Mas é tipo assim, ali é a discussão outra. Enquanto em um você queria mostrar que a humanidade é uma bosta, né? No outro você quer falar sobre, literalmente, né, sobre o problema dos governos. Mas eu concordo, a tua crítica tá correta, é isso aí mesmo. Mas vamos dar uma amenizada que você apoca outro podcast. Outro podcast. Isso pra você ver como é que o Batman rende. Já tá... Vingadores! Inclusive, na capa, essa vai ser engraçada. Na capa do Metacast vai ter vários psicopatas e o Batman. Aí, cara, você só vai... perfeito, cara! Você fica só vai entender aí. Se você ver por que, que o Batman tá no meio de psicopata. Não, cara, você quer um psicopata maior do que o Batman? Não, então vamos falar. Essa semana eu tava falando com meu pai uma coisa, cara. Gotham City é uma das cidades mais perigosas do mundo. Todo dia tem gente morrendo, tem pais e mães sendo assassinadas. Mas o Bruce Wayne é o único que remoe isso pelo resto da vida, cara. Ele fica. Meus pais morreram. Por quê? Porque o cara é um psicopata, cara. Todo dia tem gente morrendo naquela... Todo dia tem gente morrendo naquela bodega daquela cidade, mas ele é um psicopata. É igual o Dexter daquela série... Da série, mas... Se chama Dexter. Dexter é um psicopata, cara. O fato dele matar pessoas, bandidos, é apenas um detalhe. Ele é um psicopata e algum dia ele podia perder o controle. Na série, não sei se chegou nesse nível. Mas o Bruce Wayne, cara, ele eu é um psicopata, cara. Eu não acredito que a gente vai falar de um tema e eu tô terminando chamando o Batman de psicopata. Não, mas é, cara. Pior que o que eu tô rindo é que tem razão, mas, cara. O Batman é um psicopata. Cara, vê a piada mortal. Piada mortal é isso, cara. Não existe... Tipo assim, o Coringa e o Batman, eles são reflexos invertidos, cara. É tipo assim, você é até interessante aquela cena do interrogatório, porque é basicamente isso. Você vê o reflexo do Batman e do Coringa ali. É o reflexo de um invertido, cara. É um mesmo lado do outro. Os dois são birutas, cara. Não dá tanto pra conceber é um homem sendo de morcego no meio da rua. A maior prova de que ele não é normal é que o Coringa falou, um dia ruim... Pode transformar qualquer um louco. Louco. O Gordon não ficou louco porque ele era um cara minimamente normal. Já o Batman teve um dia ruim e ficou louco pro resto da vida. O Coringa teve um dia ruim e ficou louco pro resto da vida. E no filme a gente vê isso também nas barcas, né, pô? A barca, ela, se alguém tivesse surtado, né? Pô, surtou. Apertou lá e manda todo mundo pra casa. Mas ninguém cacete. Surtou porque todo mundo era minimamente normal. Normal, pelo menos a maioria ali que tava tomando a frente era normal. O Batman... Cara, você quer ver um maior exemplo da loucura do Bruce Wayne, principalmente no filme? O filme é legal, eu guardo o filme por causa disso. Aquela voz dele, não sei o quê, eu vou pegar você, Coringa, toma cuidado na hora que for pegar o sabão, não sei o quê. Essa voz grossa do Batman. Cara... Até quando ele fala com os aliados dele, com os amigos dele, ele fica com essa voz. Tipo, o nego já sabe que ele é o Bruce Wayne por baixo, mas ele continua com aquela voz escrota. Isso mostra o quê? Que o cara tem um distúrbio de dupla personalidade. Quando ele bota a máscara, ele vira outro cara. O cara é maluco, Eu pensei maluco, que só eu tinha percebido isso. Pô, quando ele vai falar com o amigo dele que tá vestido, por que ele faz a voz? Porque o cara é biruta, cara. Não, mas vamos deixar essa outra coisa. Ué, eu não acredito que a gente começou com o assunto e transformou o Batman em psicopata. Quer dizer, transformamos não. Deixamos aflorar o lado psicopata dele. Que ele é. Mas só que ele é um psicopata bonzinho, será que isso existe, né? Não, ele não deixa de, tipo assim, até no ser filme... Ser o anormal. A gente, tu não não tá me deixando sair desse assunto. Vamos sair. Chega, então chega. É isso aí, pessoal. É. Obrigado por escutar. Tchau, tchau. Essa foi Nestem. Obrigado por escutar o podcast. Segue a nossa página no Facebook aí, dá uma curtida. Segue nosso blog aí, olha do lado aí. Tamo no Twitter também. Vai aqui no link aqui em cima. Cadê nós e vê onde a gente tá e segue a gente aí, outra pessoal. Outra coisa, pessoal. Se vocês curtirem, quiser escrever qualquer coisa, pode mandar artigo. Eu vejo sempre o Daniel Martins, que é o do... Euterpe. Cara, se tu quiser mandar um comentário mais longo, em vez de você mandar lá no nosso grupo do Facebook, a gente tem um grupinho só para os nerds mais excelentes. Aliás... Se quiser mandar pra gente lá, a gente publica, cara. Aliás, não esquenta, não. O grupo Nerds Limitada do Metafosfato é aberto. Qualquer um que quiser se autoconvidar, a gente aceita. Qualquer um. Desde que não seja um psicopata. É isso aí. Bom, outra coisa, se quiser mandar artigo... Desde que você não mate pessoas. A gente sabe que o Batman é legal. Mas, se você quiser mandar artigo, tem outro link aqui em cima chamado Zona do Leitor. Dá uma olhada lá, tem uma explanação sobre... É isso aí que eu tô falando, cara. Se quiser mandar um artigo, um comentário, você não concorda com a nossa opinião... manda desenho, manda o que você quiser. Manda o que você quiser, cara. Tipo, a foto do teu pré-á, manda. Cara, a gente vai aqui, a gente vai rir no podcast, se for engraçado, a gente fala, indica, chora junto. Conte sua vida, sua triste história aí, mas... Agora, se você tiver um irmão bonito e for rico, cara, pô... Pô, nosso Face é aberto aí pro público, ao contrário dos grandes astros que não são. Então é isso aí, chega dessa bagaça. Comenta aí, por favor, comente. Nós precisamos, necessitamos do seu comentário. É isso aí, chega. Chega, tchau, tchau. Fechou, tchau, tchau. Tu imagina o cara, psicopata frio, desalmado, conseguiu a legião de fã, cara, e eu aqui, sozinho, cara. Aí, essa deu pena. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu a quero só para mim. Teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho